Fecheiro 22. Aparentemente o agricultor não fazia ideia do valor de tais artefactos para um estudioso como eu. Ainda que me atreva a dizer que fiz uma oferta justa quando enviei Cleóbulo para Lindo, numa tentativa de validar a sua autenticidade e condição. Parecia-me justo que o Vindovix fosse com ele, juntamente com o gata Mandix. E a estátua de gesso era autêntica? Perguntou Antípatro. Cleóbulo pigarreou. Tenho todas as razões para acreditar que sim. A estátua não tinha a marca de Cares, mas, por outro lado, ele não se daria ao trabalho de a colocar no modelo de gesso, não é? No entanto, foram encontradas ferramentas com a marca da oficina de Cares, no mesmo barracão, bem como um rolo de pergaminho num estojo de cabedal. O documento está muito gasto e quebradiço, mas mostra, sem dúvida, diagramas e cálculos matemáticos para aumentar o modelo à escala do colosso. Maravilhoso! Exclamou Antípatro. Qual é o estado da estátua? Com exceção de algumas moças aqui e ali, respondeu Cleóbulo, e algumas zonas de bolor e outras descolorações no gesso branco, encontra-se em muitíssimo bom estado, tendo em conta a sua idade e fragilidade. Estava num canto do barracão, rodeada de trapos comidos pelas traças. O velho agricultor disse que estava lá desde os seus tempos de criança. Mas parece-se com o Vindovix? Perguntei eu. Cleóbulo trocou um olhar com os dois gauleses. As suas narinas abriram-se. O rosto de gata Mandix estava imperscrutável. Vindovix parecia divertido. Sobre isso existe uma divergência de opiniões, disse Cleóbulo. Não importa, disse Posidónio, a menos que ocorra uma tempestade no mar ou uma outra catástrofe, o navio deve entrar amanhã no porto. Quando a estátua for trazida até aqui e desencaixotada, poderemos colocá-la lado a lado com o Vindovix e cada um de nós julgará por si. Que esplêndida ocasião! Declarou Antípatro, um tema próprio para um poema. Assim foi revelado o método de Cares, quando para o seu modelo for exposto aos nossos olhares. Cleóbulo abanou a cabeça sorumbático. Depois de jantar, Posidónio regressou à biblioteca. Era seu hábito ficar acordado até tarde a ler e a escrever. Antípatro foi diretamente para a cama. Os dois gauleses retiraram-se para os respectivos quartos de hóspedes. Cleóbulo, que vivia com os pais numa casa não muito distante, mas não parecia estar com pressa de regressar a casa, sugeriu que partilhássemos algum vinho e jogássemos algumas partidas de um jogo de tabuleiro de rodes. Longe dos gauleses, e depois de um ou dois copos de vinho, Cleóbulo revelou-se uma companhia bastante agradável e muito hábil no lançamento dos dados. Quando, por fim, consegui ganhar uma partida, fiquei desconfiado que ele fizera de propósito. Depois de me ter aniquilado de forma determinante na última partida, Cleóbulo despediu-se e partiu para casa. Fiz uma visita à latrina, no canto oposto da casa. A canalização de Posidónio era tão moderna quanto qualquer outra em Roma e dirigia-me para o meu quarto quando me deparei com uma pesada silhueta. A passagem era iluminada apenas pela fraca luz da lua, mas não havia como não saber quem era a figura que se encontrava à minha frente. Que outra pessoa tinha tão grandes dimensões e uma tal crina de cabelo áspero? Embora só o conseguisse entrever com dificuldade, Vindovix parecia já não envergar o seu estranho fato gaulês. Na verdade, parecia não ter absolutamente nada vestido. Talvez fosse assim que os gauleses dormiam, pensei. Presumindo que ia a caminho da latrina, desviei-me para o lado para o deixar passar. Mas ele não se moveu. Também não conseguias dormir, meu romano amigo? perguntou. Ia agora mesmo para a cama. Sozinho? Encolhi os ombros. A casa do Posidónio é muito grande. Tenho o meu próprio quarto. Eu também. Talvez juntar-te a mim pudesses? Ah, não, o meu quarto é bastante confortável. Vindovic suspirou, parecendo desesperado. Durante o jantar disseste que dormir contigo eu podia, se alguma vez a Roma fosse. Bem, não foi exatamente isso que eu... Por que esperar? Podemos esta noite juntos dormir. O que ele queria dizer tornou-se, por fim, claro para mim. Olhei para a figura à minha frente, mais alta do que eu por uma cabeça e quase com o dobro da largura, e ri, algo nervoso. — É o meu bigode? — perguntou. Abanou depois a cabeça. — Como parecem os gregos odiar? Não compreendo. Na Gália, um belo bigode, sinal de masculinidade, é. Uma verdadeira honra, é, ser autorizado a tocar no bigode de um outro homem. Anda, Gordiano, vê por ti mesmo. Vindovix pegou na minha mão e levou-a ao seu rosto. Por um instante, as pontas dos meus dedos entraram em contacto com os pelos sedosos por cima do lábio. Depois afastei a mão num movimento rápido. Balbuciei qualquer coisa sobre ir para o meu quarto. O gaulês não se mexeu de todo e tive de me espremer para passar por ele. Vindovic se fungou, parecendo de veras desagradado. Apressei-me a percorrer o corredor e a dobrar a esquina. Tendo chocado contra o nosso anfitrião, levemente iluminado pelo brilho da sua biblioteca. Temo que o tenhas ofendido, Gordiano, sussurrou Posidónio. Ofendido? Não vejo como. Quando muito. Os gauleses não são como os gregos, Gordiano, e certamente não são como os romanos. Têm os seus próprios hábitos em relação a este tipo de coisas. Estava a proporcionar-te uma honra quando te convidou para que te juntasses a ele. Sim, talvez, mas... E tu ofendeste-o muito ao recusar. Não creio que esteja habituado a isso. Talvez não na Gália, mas... Vem, entra na biblioteca, onde podemos falar com calma. Posidónio indicou-me o caminho. Uma vez chegados, ofereceu-me uma taça de vinho que eu não recusei. É uma coisa curiosa, disse ele bebendo um gole. Na minha opinião, as mulheres gaulesas são as mais agradáveis de todas as mulheres bárbaras. No entanto, os homens gauleses parece quase não repararem nelas. São loucos uns pelos outros. Até têm uma forma de casamento entre homens. Mas tal não os impede de ser terrivelmente promíscuos. Ora, entre os gregos existe uma longa e venerada tradição de relações íntimas entre camaradas de armas ou entre um homem mais velho e um mais jovem, que aquele escolhe orientar. Contudo, entre os gauleses, bem, vale tudo. Muitas vezes passam a noite em grupos, rebolando sobre peles até altas horas. Quantos mais, melhores. Os jovens mais belos pavoneiam-se, exibindo os seus bigodes e oferecendo-se descaradamente a todos os que se possam mostrar interessados. Não têm quaisquer critérios. Franzi o sobrolho, sentindo-me vagamente insultado. E se alguém o recusa, o jovem gaulês toma tal rejeição como uma terrível afronta à sua dignidade. O Vindovic é um jovem muito orgulhoso. Como já te disse, não me parece que ele esteja habituado a ser repelido. Emiti um som rude com a garganta. Como sabe tudo isto sobre os gauleses? Posidónio ergueu uma sobrancelha. Um viajante deve estar aberto a novas experiências, Gordiano. Caso contrário, de que serve a viagem? No entanto, não fiquei completamente surpreendido por ter encontrado tais costumes entre os gauleses. Aristóteles abordou as relações entre os homens gauleses. Como sabia acerca delas, não sei ao certo. Já que Aristóteles viveu muito antes da invasão de Simbaules, está a dizer que eu devia pedir desculpas ao Vindovix? Posidónio sorriu. Vocês os dois vão passar o inverno juntos, sob meu teto. Tenta lembrar-te de que o Vindovix está muito longe de casa e que não é muito mais velho do que tu. Abanei a cabeça. Devo admitir que não sei muito sobre o mundo para lá de Roma. Esta viagem com o Antípatro tem, sem dúvida, aberto os meus olhos. Quanto a tocar o bigode do Vindovix, o meu pai ensinou-me que, embora os gregos possam ter opinião diferente, entre os romanos as relações carnais entre os homens só são aceitáveis entre um senhor e o seu escravo, e apenas se o senhor representar o papel de conquistador e se ninguém falar do assunto. Ao meu pai não agradam tais relações. Porquê? Ele diz que é indecente sujeitar qualquer escravo, homem ou mulher, a avanços indesejados. E se o desejo for mútuo? Perguntei-lhe isso mesmo. Entre senhor e escravo, diz ele, existe inevitavelmente um certo elemento de coerção. Acho que o teu pai tem algo de filósofo gordiano. Suponho que sim. É óbvio que pensaste um pouco sobre estas questões do comportamento humano. Estou certo de que as coisas entre ti e o Vindovix se resolverão, de uma forma ou de outra. Diz-me, a tua rejeição aos seus avanços baseava-se na tua reação à sua substância primária ou secundária? Reconheci que se tratava de palavreado de filósofo, mas não fazia ideia do seu significado. Posidónio apertou os lábios. Deixa-me colocar as coisas da seguinte forma. Trata-se de não achares este indivíduo em particular atraente ou não sentes qualquer atração por homens? Considerei a questão. Ele é terrivelmente grande. Grande? Ah, estou a ver. Consideras a perspectiva assustadora? Bem, sim. Creio que não precisas te preocupar com isso. Creio que o Vindovix prefere que os seus parceiros representem o papel de conquistador, como lhe chamas. Tenho a certeza disso. Recordei a imagem de Vindovix no corredor, muito mais alto do que eu. Posidónio dirigiu-me um olhar cúmplice. Não embarcaste nesta viagem com o Antípatro para viver novas experiências? Temos um inverno longo e escuro pela frente. Um pouco de companhia talvez ajudasse o tempo a passar de forma muito mais agradável. De uma pequena mesa próxima, um cintilar de luz chamou-me a atenção. Era a faca de gata Mandix. A sua lâmina tinha refletido a luz de um candeeiro pendurado por cima dela. Pousada ao seu lado, estava uma folha de pergaminho com desenhos. Posidónio seguiu o meu olhar. Como gata Mandix adora aquele punhal! Trata-se de um símbolo de autoridade, sabes? Entre os gauleses, os druidas não são simples videntes, mas os guardiães da conduta moral. Julgam os que são acusados de crimes e aplicam os castigos, incluindo as execuções. O punhal de um druida é o derradeiro utensílio de execução. O gata Mandix amaldiçoou-se a si mesmo quando deixou para trás este punhal na viagem a Lindo. Foi por isso que se mostrou tão ressentido quando me viu assegurá-lo a quando de seu regresso. Ainda assim persuadiu-o a emprestar-me durante alguns dias para eu estudar minuciosamente as decorações no cabo. A iconografia dos gauleses é espantosamente complexa, de veras fascinante na realidade. Tentei suprimir um bocejo. Para a cama vamos, disse Posidónio. Não, por favor, continue. Embora, já disse, antes de ter tempo para reagir, Encontrava-me mais uma vez na passagem escura e Posidónio já tinha fechado a porta atrás de mim. Dirigi-me para o meu quarto. O navio de Lindo não chegou na manhã seguinte. Ao que parece, tinha havido um vendaval junto à costa, precisamente o que impedia os navios de se fazerem ao mar naquela altura do ano, mesmo no caso de viagens curtas, como aquela entre Lindo e Rhodes. Provavelmente o navio estava apenas atrasado, disse Posidónio. Mas pude perceber que estava nervoso, imaginando sem dúvida o precioso modelo de gesso perdido para sempre no fundo do mar, ou, o que era igualmente mau, reduzido a pó, se a caixa se tivesse soltado das cordas que a prendiam e sido atirada de um lado para o outro, no convés do navio agitado pela tempestade. Quando a escuridão desceu sobre nós, o barco ainda não tinha chegado. Quando nos reunimos com o nosso anfitrião para o jantar, os gauleses, Cleobulo, Antípatro e eu próprio, reparei com algum sobressalto que Vindóvix tinha rapado o bigode. Quase parecia civilizado, pensei, e a mudança realçava sem dúvida a sua semelhança com o colosso. Tentei não olhar fixamente, temendo que ele interpretasse mal o meu interesse, mas ele pareceu evitar por completo o meu olhar. Ainda estávamos a comer quando Zenas entrou a correr para informar o seu senhor de que o navio e a sua carga acabavam de chegar ao porto, aparentemente em segurança. Devo ordenar que descarreguem a caixa e a tragam de imediato, senhor? Perguntou Zenas. Os olhos de Posidónio iluminaram-se com a possibilidade, mas abanou a cabeça. Não. Os perigos de transportar um objeto tão frágil através da cidade durante a noite são demasiados. Deixá-lo-emos para amanhã de manhã. No entretanto, Zenas, quero que passes a noite no navio e fiques de guarda à caixa. Não posso confiar que a tripulação o faça, depois de terem atravessado uma tempestade. O mais certo é beberem até cair para o lado. Consegues ficar acordado? Até de madrugada? Certamente, senhor, respondeu Zenas. Pode confiar em mim. Protegerei a caixa com a minha própria vida. Posidónio riu. E como farás isso? Empunhando o estilete e a tabuinha de cera como se fossem uma espada e um escudo? Basta que te assegures de que a caixa está bem presa e que não cai nada para cima dela, nem nada choca contra ela. Assim que despontarem os primeiros raios do novo dia, contratam os transportadores que a tragam para aqui e assegura-te de que evitam os buracos na estrada ou safanões súbitos. Não ocorrerá mal algum à estátua enquanto estiver ao meu cuidado, senhor. Deixe-me apenas ir buscar um manto pesado para me manter quente. Zenas partiu. Com um sorriso rasgado, Posidónio bateu palmas e pediu mais vinho. Amanhã veremos o rosto do colosso, tal como foi esculpido pela mão do próprio Cares. No entanto, não seria assim. Todos os convidados de Posidónio acordaram cedo na manhã seguinte e Cleobulo, tendo regressado à sua casa depois do jantar, juntou-se a nós pouco depois do nascer do dia. Passou-se uma hora e depois outra, mas a caixa não chegava. Por fim, Posidónio enviou um rapaz para verificar os progressos de Zenas. Uma hora depois, o rapaz entrava a correr no jardim. Senhor, procurei o Zenas por todo o lado, mas não o consegui encontrar. Não está no barco? Não. O capitão diz que ele chegou a noite passada, quando a tripulação se preparava para dormir. A última vez que o viu, estava sentado em cima da caixa, parecendo muito desperto. Contudo, ao acordar, esta manhã não estava em parte alguma. E a caixa? Ainda se encontra no mesmo local, tal como estava, presa ao convés. Posidónio franziu o sobrolho. Isto não parece dezenas. Não parece nada dele. Tenho de ir imediatamente ao porto, ver o que aconteceu. Iremos contigo, disse Antípatro, e preparámo-nos todos para partir. O escravo tinha razão. Zenas não estava em parte alguma. No entanto, restavam alguns vestígios dele. No convés do navio, não muito longe da caixa, estava caído o estilete e a alguma distância no meio de um rolo de corda, a tabuinha de cera. Posidónio abanou a cabeça. O Zenas jamais perderia ou abandonaria o estilete e a tabuinha de cera, não por sua vontade, e porque estão tão longe um do outro. Isto deixa-me muito inquieto. Pelo menos a caixa parece estar intacta, disse, avançando lentamente à sua volta. Ou talvez não, disse eu. Veja ali perto do cimo, ao longo da junção de duas tábuas. Pelo grão da madeira podemos ver que havia um nó numa das tábuas. Mas parece-me que foi retirado com um instrumento afiado. Pode ver as marcas de um cinzel ou de um outro instrumento na madeira. E ali no convés, logo por baixo, há restos de aparas e serradura. É verdade, tens um bom olho, Gordiano. Posidónio ergueu-se em bicos de pés e encostou o olho ao buraco. O que vês? Perguntou Antípatro. Está escuro, não consigo ter a certeza. Posidónio recuou. Capitão, o senhor e os seus homens não ouviram nada a noite passada? O capitão era um homem do mar, grisalho, de rosto bronzeado e uma barba mal cuidada. Tresandava a vinho. A maior parte dos homens foi a terra, respondeu ele. Depois da tempestade que atravessámos, queriam sentir chão sólido por baixo dos pés. Os que ficaram a bordo foram dormir por baixo do convés, onde está calor. Eu próprio dormi como um morto. Ajudado por uma generosa quantidade de vinho, sem dúvida, disse Posidónio. O capitão dirigiu-lhe um olhar carrancudo. Deixámos ao seu homem o cuidado da caixa. Ele parecia suficientemente sóbrio e ansioso por cumprir a sua função. Posidónio franziu o sobrolho. Será que alguém pode remover a tampa da caixa? Eu próprio o farei, disse o capitão. Foi buscar um pé de cabra e um caixote de madeira para cima do qual subiu. Cuidado! Gritou Posidónio, quando o homem se pôs ao trabalho. Senti um desconforto nos dentes, causado pelo gemido dos pregos a serem arrancados à madeira. Por fim, o capitão ergueu a tampa e entregou-a a dois dos seus marinheiros, descendo depois do caixote. Posidónio tomou rapidamente o seu lugar, olhou para o interior, inspirou rápida e ruidosamente e os seus ombros caíram. O que foi? Perguntou Antípatro. Vê por ti mesmo, respondeu Posidónio. Com a minha ajuda, Antípatro tomou o seu lugar sobre o caixote. Antípatro arquejou. Por Hércules, que desastre! Ajudei-o a descer do caixote. Afastei-me num gesto de deferência para com Cleobulo e os gauleses, mas os três mantiveram a sua distância. Cleobulo parecia particularmente ansioso, pensei. Subi para o caixote e espreitei para o interior da caixa.